Cidade FM. La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Se me olvidó. Y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río. Yo me río. No tengo tiempo pa' lo que no aporte. Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Y mando la cuenta a los shows, el parking y el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Pero me di que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, te fue. No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Shakira. Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora la bendición no me ve. Ni quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscando un melao. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. I'll be on the jumps. Amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te coge, pero te coge. Barranquilla me da yo. Cidade FM. Só se quiseres. Agora, tudo o que eu estou a fazer agora é contar notas. Eu estou mesmo a ver como eu quero. Esses motherfuckers não têm o meu swag. Tu nunca vais ter o meu pé. Sempre mais money, eu sei que tá quieto. Lala, eu vou te dar um filho mulato. Pouco blá blá, vamos trocar de contato. Seis sentidos, mas contigo uso o meu tato. Muita tecnologia, mas prefiro o contato. Vida de empresário, nem sequer uso o fato. Guarda os argumentos, sou maluco de fato. Mulher e dinheiro, meu maior ponto fraco. Tenho um L e tenho um V bordado no meu casaco. Porta automático, cientista foi matemático. Coração que faz lembrar o Ártico. Para da caixa, sou um pensador lunático. Tua forma de mexer, eu sou fanático. Cuidado assim, tu vais deixar mais mático. Não deixes que intervira, cobras e mentiras. Discutir na cama é bem mais prático. Na capital, a fase é capital. Sou maior ídolo do todo matual. Tô paralelo ao internacional. Papo reto, deixo os rapas na dia. Imortal, flow ilegal. Várias mofocas, mas é tudo igual. Podes me chamar de antissocial. Eu tô com ela no cruzeiro, faz um passo. Oh, eu me curti essa baby, assentou com no Porsche. Fugi com a baby, fui ver umas paisagens novas. Tu não estás a ver como é que eu estou a viver agora. Tudo o que eu estou a fazer agora é contar notas. Eu estou mesmo a ver como é que if motherfuckers não tem o meu swag. Tu nunca vais ter o meu pé. Estás preparado para o jogo do demónio? As regras mudaram e agora é jogar ou morrer. It's time to play. Joga ou morre com Asa Butterfield e Natalia Dyer. Dia 14 de dezembro no cinema. O filme Cidade FM. I wanna play! Há uma porta aberta para a Rita, que saiu da casa dos pais. Para o Pedro, que vive sozinho com a filha. Para o Tiago, que mudou de cidade. Há uma porta aberta para a Rosa, que viu a renda da casa aumentar. No Portal da Habitação, há uma porta aberta para todos. Conhece os programas de apoio ao arrendamento em portaldahabitação.pt. IRU, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Descobre qual é a tua porta. Natal é na Seaside. Com descontos a não perder, até 50% nos seus modelos favoritos. Visite-nos agora e faça deste Natal algo inesquecível. Seaside. Step up. Cidade FM. Cidade FM. Só se quiseres. I'm that bitch. Been that bitch, still that bitch. Will forever be that bitch. Forever be that bitch. Yeah. I'm the hood, Mona Lisa, break a nigga into pieces. Had to X some cheesy niggas out my circle like a pizza. I'm way too exclusive, I don't shop on Insta boutiques. All them little ass clothes only fit fake booties. Bad bitch, still talking cash shit. Pussy like water, I'm a mother and relaxing. I would never trip on a nigga if I had him. Bitch, that's my trash, you the maid, so you bagged him. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, hey, nasty, hey, yeah. Hacking, stupid, whoa, what's happening? Whoa, bitch, what was happening? Whoa. Bitch, I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, whoa, yeah. Sassy, moody, whoa, nasty, whoa, huh. Hacking, stupid, whoa, what's happening? Whoa. Bitch, what's happening? Eat me and record it, put your edge up all I'm showing. I keep my niggas private, so it's AP all I'm showing. Beefing with you bitches really getting kinda boring. If it ain't about the money, then you know I'm gonna ignore it. I'm the shit, ooh. I need a mop to clean the floors, too much drip, too much drip. I keep a knot, I keep a watch, I keep a whip, ooh. Let's play a game, Simon Says I'm still that bitch, ayy. I'm still that bitch, yeah. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, stupid, what's happening? What's bitch, up? What's happening? What's bitch, up? I'm a savage, yeah. Classy, yeah. Bougie, yeah. Ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Hacking, stupid, what's happening? What's bitch, up? What's happening? Bitch, I'm lit like a match, ooh. Hey, any nigga on the head is still attached, ooh. That body right, but you know this pussy fat, ooh. I drop a picture, now these bitches feel attacked, ayy. Don't let that nigga catch you up and get you whacked, I make a call and get a pussy nigga smack, This bitch is time I pull it up, well, where you at, ooh. I'm in a lamb, bitch, catch me if you can, ooh. I'm kicking bitches out they spot, Stally Chan, Niggas say I taste like sugar, but ain't shit sweet. Cidade FM.

A mí sin cojones lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru me tuviese parqueado, dando vueltas por el condado contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora, el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora, doctora. Pero le gustan los títeres huirleando motora. Doctora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo, yo te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. Y a mis rincones lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ves, ahí donde no has llegado, sabes. Faz um movimento, quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento. De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho. Com amor e com carinho, faz o vuki vuki sentando de quatro. Bem no chup chup, babado e molhado. Joga de ladinho que eu vou encaixando. Cara de safada vai movimentando. Faz o vuki vuki sentando de quatro. Bem no chup chup, babado e molhado. Joga de ladinho que eu vou encaixando. Cara de safada vai movimentando. Movimentando, oh. Tá espelhado, cama redonda, faz um movimento. Quatro gelado, fogo na bomba, fumaça no vento. De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho. Com amor e com carinho, faz o vuki vuki sentando de quatro. Tem no chupi chupi babado e molhado. Joga de ladinho que eu vou encaixando. Cara de safada vai movimentando. Faz o vuki vuki sentando de quatro. Tem no chupi chupi babado e molhado. Joga de ladinho que eu vou encaixando. Cara de safada vai movimentando. Só se quiseres. Back.

E tava nublado, nublado, nublado. E eu nublado, nublado senti. Eu quero mudar, mudar, mudar. Mas tão mudado eu perdi-me. E essa cara brilha mais que a lua. Juro com uma luz que é tão tua. E se acabar o tempo e me confortar com medo, choro por mais um momento de alma nua. E essa cara brilha mais que a lua. Juro com uma luz que é tão tua. E se acabar o tempo e me confortar com medo, choro por mais um momento de alma nua. Cidade FM. You're serious, I try but I can't figure out. I've been next to you all night, I still don't know what you're about. You keep talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say yeah. I will want myself, let me please believe it. I'll put you through hell, just know me, yeah, yeah. So sure of yourself, baby, don't get greedy. That's your one. Yeah, you looking at me like I'm some sweet escape. Obvious that you want me, but I said I will want myself. Baby, please believe it. I'll put you through hell, just know me, yeah, yeah. So sure of yourself, baby, don't get greedy. That's your one as well, ooh, and well. You said I'm just curious, is this for real? Someone like that got me so, so crazy. Did you know you got that effect? I said, let me check, yeah. Foi Tate McRae com Greed a tocar aqui na tua Cidade FM Volta Câmara. Espero que estejas a ter uma ótima viagem. Daqui a pouco tens 50-50 com Cupid. Ouve também o Escalema e Zé Felipe com Onde Anda. Mas agora tens ao som de Mike Towers com esta Lala. Aproveita. Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puse la espalda contra la pared. Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambé. El pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Ella a manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. Del vino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Donde otra la que esto se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambé. El pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está para ti es inevitable. Bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable. No están mirando, vámonos. Me dijo no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me

onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Love am I, sorry ma, I didn't know that you were worried. Love am I, sorry ma, onde é desse farambê, Maya? Me diz onde está, que eu vou te encontrar. Não importa o lugar, São Tomé, Lisboa ou Paraná. O seu cabelo louro me faz bem, sorriso igual o seu ninguém mais tem. Entrei na sua vida pra te amar, não sou mais um ladrão que só pensa em te enganar. Onde, onde, onde você está? Aonde, onde, onde você anda? Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Calma, vai falar comigo, me diz como é que eu vou fazer. Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Cê fala comigo, se nem cuida dele eu sei bem. Onde anda? Cidade FM. Se quiseres. Make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my mind? Set off my whole body. Make me lose my breath, make me water.

Cidade FM. Se quiseres.

Foi o destino que nos abraçou. Tanta força nem mais nos largou. Que eu sempre soube que a nossa vida me daria um dia. Se é para ser para sempre alguém que o decida. O vento não sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Mas para onde eu for tu vens comigo. É ao teu lado que eu caminho. No final vai dar sempre ao mesmo sítio. Yeah. Quanto mais eu te quero, baby, eu mais desespero. Se é possível viver com saudade, talvez não me agrade viver com ela. Quanto mais eu te quero, baby, eu mais desespero. De fato confia. Nossa promessa, nossa jura. Minha deusa, minha musa. Minha doença, minha cura. E nós como essas miúdas com quem me envolve. Mas tanto amor na minha vida pode ser tóxico. Eu estou baseado, habituado a lidar com o ódio. Então por vezes o silêncio é o nosso código. É o nosso código. No fundo não era só o Rubik que querias. Trabalhei tanto para te poder dar o anel. Eu estava perto e era longe que me vias. Acabei de dar falta quando o mundo foi cruel. Que apareceste na minha vida, eu estava num zigzag. Desculpa baby se que hoje em dia não ligo. Talvez esteja até agora a tentar não me habituar ao teu perfume que teu gemora mora no meu lenço. Só que eu prefiro entregar minhas prosas que buquês de rosas. Aquelas nunca murchem enquanto houver tinta. Amor, hoje eu escrevi uma música nova. Mas ela vai ser muito mais tua do que mim. Portanto qualquer coisa apita se tu tiveres lonely. Que eu hei de estar na minha zona a girar com os homies. Disse muita merda da boca para fora, sorry. O mesmo número tu à distância de um call me. Quanto mais eu te quero, baby, mais desespero. Se é possível viver com saudade, talvez não me agrade viver com ela. Quanto mais eu te quero, baby, mais desespero. Se é possível viver com saudade, talvez não me agrade viver com ela. Viver com ela. Viver com ela. Se é possível viver com saudade, talvez não me agrade viver com ela. Cidade FM. Boa viagem e boa segunda-feira. Espero que estejas a ter uma ótima noite aqui na companhia da tua Cidade FM. E parece que Selena Gomez finalmente encontrou o tal. A cantora assumiu o romance com o produtor Benny Blanco e durante o meu fim de semana foi só TikToks sobre isto e sobre os comentários negativos que houve relativamente a este assunto e isto não fica aqui. Quem é que decidiu responder estes comentários negativos? Foi a Selena Gomez. E porquê estes comentários negativos? Primeiro, porque Benny Blanco já produziu músicas para Justin Bieber, antigo namorado de Selena Gomez, e as pessoas não conseguem esquecer este casal Selena Gomez e Justin Bieber. E também devido à aparência de Benny Blanco. A Selena Gomez respondeu a estes comentários com um "Ele é tudo no meu coração, é melhor do que toda a gente com quem eu já estive, trata melhor do que qualquer ser humano neste planeta." Está mesmo apaixonada, porque isto é respostas de uma pessoa apaixonada. Acho que ela faz muito bem, não deveria talvez perder o seu tempo a responder a este tipo de comentários, mas entendo que seja difícil ver tantos comentários de ódio contra a pessoa que nós gostamos. Dou mais uma semaninha e isto passa e os fãs vão acabar por aceitar esta nova relação. Eu só espero é que de facto a Selena Gomez esteja numa coisa mesmo séria com Benny Blanco, porque todo este filme e todo este fim de semana de novela entre Benny Blanco e Selena Gomez e os fãs foi em vão, não é? Por isso, ela que esteja bem e vamos ver como é que corre este novo casal de Hollywood. Cidade FM. Outside door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, walk the roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. Addy boys got some 60s in my bag. Lips sealed, I ain't pillow talking on no rag. In my earlobe got 2K there is VVS. Got a penthouse near Rodeo out for stress. All this money when I grew up I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks I don't believe, but she say she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zanny boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh, hey. The bitch they hate and you can't miss what you never had. Hey, hey, pop the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, walk the roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. I'm a star, pack up cars, tipping wall, hey. Add up raw, finish dogs, and explore, hey. I was 15, I said codeine with my dog, eh. Did a crack, I said permethazine, I feel nausea. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wait. Shit is so risky, I gotta be gifted, he best move fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty, I knew I was stuck to the games. Loyal and I never change, I'm never gon' go against the grain. Never gon' be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. Can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we can't end up every day. Getting hot talent in the grave. Zanny boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, I'm the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, walk the roof. A tua música toca na Cidade FM. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos seco. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Falei, trisale, hoje a noite é de prazer. Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer. Cidade FM. Solita é calma. Não ligues duas vezes, já pedi pra ter calma. Cidade FM, só se quiseres. Queres saber o que acabou de tocar na tua rádio? Ouvir mais música latina e pop? As últimas novidades e os babados do momento? E aquela entrevista que já passou? Há um lugar onde podes encontrar tudo isto e muito mais. Cidade.fm. Estás preparado para o jogo do demónio? As regras mudaram e agora é jogar ou morrer. It's time to play. Joga ou morre com Asa Butterfield e Natalia Dyer. Dia 14 de dezembro no cinema. Um filme Cidade FM. I wanna play! Natal é na Seaside. Com descontos a não perder, até 50% nos seus modelos favoritos. Visite-nos agora e faça deste Natal algo inesquecível. Seaside. Step up. Cidade FM. Faz mais sentido. Haters podem falar que eu já nem ligo. Quando aquilo é bom eu dou-lhe mérito. Eu já não sei mais ficar sem ti. Bitches nunca vão ter a tua vibe, yeah. Rappers nunca vão ter o meu style, yeah. Baby, eu sou fashion, eu sem hype. A vir a uma festa eu tô no bar, yeah. Sabes como é que é? Tu boy mesmo canta-te, meu louco. Yeah, vai na bunda bem. Por favor, tua bana ou teu corpo. Baila, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baila o teu corpo. Yeah, baila, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baila o teu corpo. Já não é tu. Quer dar-te amor. Essa babe sabe, minha ex sabe a pouco. Quando eu quero dar-lhe o mundo, ela nem sabe, ela nem sabe. Ela é muito crazy, ela é sexy. Cara de princesa, mas é baby. Baby, tô rendido, eu não vou mentir. Por ela eu sou doente, eu preciso medir. Bitches nunca vão ter a tua vibe, yeah. Rappers nunca vão ter o meu style, yeah. Baby, eu sou fashion, eu sem hype. A vida é uma festa, eu tô no bar. Não é físico, é nítido. Entre eu e tu é metafísico. Do Atlântico ao Índico, faz de mulher que eu sou pacífico. Sentido é complexo, sente em cima de mim com o teu assento é circunflexo. As outras querem teu espelho, mas não vem com o teu reflexo. Banco de trás ou no anexo, posso ouvir o universo. Acho que tô no metaverso, porque vens do futuro. E em ti vejo o futuro. Daqui consigo visualizar eu e tu. Ridículo, esse teu chama-se Pina Colada, de Lona John e Plutónio, a tocar aqui na tua Cidade FM Valde Câmara. Infelizmente chegou a hora de eu me despedir de ti, mas é sempre muito bom fazer-te companhia. E já sabes, amanhã às 11 estou aqui à mesma hora para te dar muita música e contar-te algumas novidades. O meu nome é Azizete Paul e um até amanhã. Contigo estou noutro planeta. Quero congelar o tempo, aproveitar o momento e ficar nesse planeta. Não seja para sempre, vamos beijar o presente até deixar esse planeta. Nós dois é 880. Até deixar esse planeta. Até deixar esse planeta. Yeah. Tu mereces continência pela presença notória. Foi tudo muito intenso. Essa é a essência desta história. Talvez tenha sido o preço. Esse peso na memória. Minha atitude fez-me preso antes da mesma da vitória. Hoje nós dois dou match. Gosto de ti como és. Mesmo que às vezes a paciência de cara dá pontapés. Nós dois é nota 10. Equipa que ganha não mexe. Aqui só se expulsa a cabeça se for para fazer bebés. Contigo estou noutro planeta. Quero congelar o tempo, aproveitar o momento e ficar nesse planeta. Mesmo que não seja para sempre, vamos beijar o presente até deixar esse planeta. Nós dois é 880. Até deixar esse planeta. Até deixar esse planeta. Chega de espaço, respiro no teu compasso. Quero manter contato, somos constelações. Chega de espaço, quero contar os teus passos. Deixar o teu rastro nas minhas canções. Tira o capacete, dá-me a mão que isto promete. Não sou menos feminista se for do tipo que obedece. Não sou menos realista se acreditar na tua tese. Não sou perfeccionista, deixa ver o que acontece. Deixa-me guiar sem querer pensar no amanhã. Eu deixo-te guiar, vou mergulhar nesse programa. Vamos aproveitar, vamos brindar e amanhã. A única certeza é que estamos na mesma cama. Contigo estou noutro planeta. Quero congelar o tempo, aproveitar o momento e ficar nesse planeta. Mesmo que não seja para sempre, vamos beijar o presente até deixar esse planeta. Nós dois é 880. Até deixar esse planeta. Até deixar esse planeta. Cidade FM. So wait.

ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese más vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria para ti. Muchacho, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío. Nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te va. Nah, muchas quieren mi baby, baby. Quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí y quiero un totito inédito, hey. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno ey. Nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí. No te enamores de mí. Sorry, yo soy así. Ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. No te enamores de mí. No te enamores de mí. No. Sorry, yo soy así. Ya, yeah. Quiero ser así. No. Cidade FM. Só se quiseres. E pra que crer aquilo que não volta? Pra que crer aquilo que não volta? Pra que crer aquilo que não volta? Pra que dizer o que não foi dito? Ao longe quem olha pra mim não nota que eu tô com a cabeça noutro sítio. Tu estás lembrada quando tinhas frio na perna e era eu quem era os teus colãs. As dentadas no pescoço e o acordado todas as manhãs. Ah, mas não, não é dia de arrumação. Tô mesmo a fazer as malas que é para me ir embora. E não é que não me faça confusão, mas eu olho bem para ti e estás melhor agora. Ela vai querer ver sítios que só ela vê. Ela tem um sorriso fácil, ela cheira bem. Pois no pulso uma pulseira linda Cartier. Pois perfume com fragrâncias que só ela tem. Mas já não é para mim não. Não, não, não, não. Não é para mim não. Não, não, não, não. Não é para mim não. Não, não, não, não, não. Agora aperta mais o peito e ajeita o cabelo. E se encontrares o teu amor na rua, se foste traída a primeira vez, a culpa é dele. Se foste traída a segunda, querida, a culpa é tua. Amor, vou-me fazer a vida, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mas vou pensar nela, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu vou pensar nela, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Amor, vou-me fazer a vida, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Para que crer aquilo que não volta? Para que crer aquilo que não volta? Para que crer aquilo que não volta? Para que crer aquilo que não volta? Mas já não é para mim. FM, Val de Câmara, 101.0. Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, no, no, no, no. Que no sé a dónde voy.